Versões da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 77º episódio. Verano gris. Não sigáis. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Mira, chanquete. ¿Sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta. Y que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida, si te emperras en esto. Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte. Si no es con la ley, a pedradas. É só pimbalhada, é só gasto o saber de casa. As bifanas estão todas paradas, os frentes estão mal assados. Há moscas. Há moscas que eu tudo. E formigas. Não estão a mal das festas de morada. Não estão a mal das festas de morada. Pois estão sempre a tocar à porta, é os festeiros a pedir dinheiro. E depois compro uma rifa. Compro uma rifa. E só saem louças velhas e bacios. E nunca sai nada. E um campo louça. Depois apanhamos grandes madeiras e vamos ter um todo caralho. Apanhamos grandes madeiras à espera que saia a rifa. O Jerónimo é músico. Já teve que ficar para dois bêbados no fim da festa, que eu já vi que este é o quantas vezes só tocaste para bêbados? Aquilo, na festa, quando está um lago, ainda estão pessoas, mas está tudo no bar e está um bêbado a dançar à frente do palco. Não, mas quando andava no Inclusão, era assim. Mandava beijinhos para jogar. No Inclusão, no grupo de bar, era o grupo de bar, tu tinhas de tocar enquanto não houvesse gente. Quando chegava a partir das duas da manhã, só o que é que lá havia? Bêbados. Enquanto não houvesse gente, vais ter de tocar, no Inclusão. Uma vez ali pôs lá o pé no colo. E então aquela merda chegámos uma altura a tocar o coqueiro do. Aquela coqueira. Não, do GG Queira, a versão do Eric Clapton. JJ Kell é um grande músico, devemos passar este programa. Exatamente, JJ Kell. O cocaine. É melhor que o Bob Dylan, do que o. O Eric Clapton. Do que o Eric Clapton. Yeah. mas há... Mas há aparece lá um... Gigi é o original do Gigi Kelec. Está bem, mas há outra banda que toca isso, acho que são... Na data deles, até nós tocámos, até Luís e Tom. Um gajo que deu faca de um talho. Cortou um gajo, eu estava a tocar, fui lá para trás do baterista, que era o meu Carola, o baterista, o mexendo de mim, quando era para tocar para Biba, chega um gajo de tocar. Olha, uma vez na festa do Castelo Novo, pai, 17 anos, eu não tinha. Então eu tinha que vir lá da festa para aqui dos meus avós, que ainda ficava cá ao pé da estação, pai, 4 km. Muito bem, já, pai, às 2 da manhã, saiu uma rifa, grande rifa, que era, passou lá o fim de semana todo, atado a um posto de eletricidade, um carneiro. Então saiu um carneiro. Na rifa. Saiu um carneiro. Então tive que vir, pai, às 3 da manhã, bêbado. Com o carneiro. O carneiro, e o carneiro veio na rua, desceu lá, pá, desceu de Castelo ao Ficar lá, ainda vivemos anos lá, né? Ninguém voltou, ficou lá já. Fuck up to the moment. Why are they fed fat? We mentioned the streaming. lá cá, na Malhada Velha, à festa do São Jerónimo, que é a única terra que domina que tem a festa do São Jerónimo. Fui lá tocar mais o Rui Freire, convidar os colegas de cá, eu e o Rui Freire. Vamos lá, ao fim da noite, não sei o que, pá. Por noite, não sei quantos. Um leilão, um cachorrinho, um cachorrinho tão catita. E aquilo, é pá, mas estava tão. O preço estava tão baixo, tão baixo, tão baixo. E o armado chico esperto, oficinho dele. Lá o focinho, não sei, é, não faço a mínima ideia quando é que eu ofereci. Sim. Saiu-me a mim. Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com o cachorro? Tive que oferecer, então trazer o cachorro da onda. Que era aquela coisa, 200 escudos uma, 200 escudos. É, exatamente. Não, 300 escudos dois para a pova da Tomaia. Não. Isso o melhor gajo, Havia um pró, o melhor gajo. Havia um pró das carmesas. O melhor gajo que havia era o gajo da Aldeia Nova. 500 escudos! 500 escudos! Cada mais! 500 escudos! 500 escudos uma! 500 escudos! 100 escudos! Isto aqui é só... Isso ainda se faz, essa carmessa. Esse homem, ele era contratado pelas festas para fazer a carmessa. Fazer. Que eles, com esse cantar, há gajos têm essa pinta, pá. Há gajos têm essa pinta. Olha, uma vez fui tocar para um concerto de solidariedade ali ao pé de Belmonte. É, pois, Jorge. Ah, por que eu vou vender essa merda? Essa merda é fácil. Ora, está aqui a coisa, agora, que dá? Venha para cá, porque era... Não dá, é que é aquela merda, é preciso ter pinta, é preciso ter lata. É como aqueles que vendem toalhas... Eu tenho um microfone com a pera boa. Pera boa. Ali no mercado, antigamente no mercado, estava para entrar. Estamos a desperdiçar aqui esta história do programa. Estamos a fazer programa? Ah, estamos. Ah, pronto. E eu já disse coisas que não devia ter dito. Não, então. Disapproving, keep them beasties moving, rawhide. Through rain and wind and heather, hell bent for leather, wishing my wee lassies by my side. All the stuff I'm missing, the haggis, beer and fishing, are waiting at the end of my ride. Ride them in, move them out, ride them in, make your mind up, rawhide. Cut them out, ride them in, cut them out. It's enough to give you a rawhide. Dead easy, nothing to check. It's a piece of it. Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Oh, hey, what about the DJ? Oh, hey, rolling, rolling, rolling. your bladder swollen. Keep them bullets moving, rawhide. Don't try to understand them, just stick them that and brand them. I dream of pints of heavy and East Coast ride. My tart's calculating, my wages will be waiting, waiting at the end of my ride. Ride him in, move him out, ride him in. Who wrote this? Rawhide! Cut him out, ride him in. Hey, come at you. Is it you wrote this rubbish, eh? Well, see you, does your mother sew? We'll get to sewing a patchy on that end. É o nosso programa de verão. Ah, então, mas, olha, e é agora aqui que já estamos com. Isto ainda não é o mesmo. Então não é quando passado. Ainda não ouvi um AVEC. Ainda não ouvi ninguém falar francês. Eu não vejo AVECs porque os AVECs já não vão para cá. É, mentira. Já, se é velho. Faz ali ao continente. Já vem menos. Eu queria falar neste programa de verão, queria perguntar ao Jerónimo e ao Miguel, os meus companheiros, que é agosto e amores de verão. Amores de verão, Jerónimo, é um tema que... Ok? Amores de verão, o que é que diz este tema? Amores de verão. Já tiveste amores de verão quando eras novo? Com esta idade são as tuas primeiras namoradas no verão. Toda a gente teve a sua primeira namorada no verão, já viste? Ali a rebolar na areia. E tive o meu primeiro desgosto de amor no verão também. Isso é que eu detesto agosto. Aliás, eu também, é no mesmo verão. O problema dos amores de verão é que às vezes nem duram o verão inteiro. Então tu achas que se não tivesse amor de verão, o que é que tu lembras de fazer? Lembras do teu primeiro amor de verão? Opa, quando, qual deles? O primeiro, não é todos. Não, o primeiro. Eu tinha 3 anos. Não lembro, tinha 3 anos. Olha, não, eu. Aqui o GG. GG. GG. Amores. Amores não. O amor dele é guitarra, não é? E com isso desengana a voz toda. A minha foi ali, enfrentou assim, vinha eu, por aí assim, sozinho, quando estava cá há pouco tempo, vejo ali aquela brasa, jogava eu, dizia eu, olha, aquela brasa. Passei por ela, disse uma coisa que hoje já não se pode dizer, porque senão é sério. O que é que disseste? Diz lá. Qual foi? Qual? Porque eu preciso ainda estou à idade de aprender. O que é que... O piropo, hoje piropos é a sério. Diz lá qual foi o piropo que disseste à tua mulher. Passei por ela, o senhor disse, não te faltava nada. E o resto não posso dizer porque isto aqui é mesmo perigoso. Que, favor, diz, ninguém está a ouvir. Estamos só aqui num programa de rádio que ninguém ouve. Não, estás à vontade. Não, isto é considerado violência doméstica. Ou seja, não. Violência doméstica. Não te faltava nada. Fomos e na rua não dormias porque eu não deixava. Pois, isto hoje é. Ui, a parte da porrada estava estramada. Isto hoje. Como dizia o André. Segui. Dizia o André. Mas mais eu... mais vivo do que eu não há. Mas eu tenho um capoeira e cinco. Não, tenho um Mercedes e 5 capoeiras de galinha. Foi o maior engano que eu já vi na minha vida. Tu e o pior piropo que já deste assim uma cantada para conheceres um humor de verão? Eu nunca mandei piropos. Nunca fui gajo para o piropo. Então? Não. Uma coisa encantadora, não é? Aquela boca de andaime, não é? Não. Havia um piropo. Havia um piropo muito giro que às vezes o dizia, mas com classe. Sim. Podem ser boatos, mas é muito boato. Havia outro também muito bom. Oh, menina. Atrás do liceu, à frente do museu. Atrás do liceu, à frente do museu. Nunca resultava em nada. Eu nunca tive. Os meus piropos eram péssimos, estava sempre bêbado. Eu nunca andei piropos. Eu lembro assim, em discotecas era horrível. Estavas a tentar dizer qualquer coisa sedutora e só te saía qualquer coisa com. Só saía. Aquilo na tua cabeça ainda fazia sentido, mas quando chegava à língua já. Sabe o que é que eu nunca utilizei piropos? Porque achava que o meu charme natural era suficiente. Ah, sim. Mas isso é para cantores de rock e futebolistas como tu. Nós, os comuns mortais, sempre tivemos que trabalhar. Batalhar à conta do. Bate aí na coisa. Da cantada. Bate aí na. Hoje acho que os miúdos já não sei se dão cantadas, é tudo por. Por telemóveis, mandam mensagens por telemóveis. Xoxi. Introduz aqui a música do nosso amigo de Variações, Canção do Engado. Dois canção do engate da gente. Eu não faço ideia o que é que os putos, como é que se... Como é? Não vão... É tudo por WhatsApp ou por... Toca aí, bate aí. Vocês também não estão muito interessados em cantar. Bate aí na coisa. Ok. Manda aí dois toques. Não queres ver outra? Eu quero. Não, mas agora... Que a conversa está boa. Como é que é? Não, não, não. O meu amigo agora aqui, já, agora já, é, já fizemos o seu programa, agora é convidado, já fica aí sentadinho. Atenção que a GNR só passa aqui para apagar fogos. Tens de convidar o comandante da GNR um dia para uma conversa desta. Que é meu vizinho e é meu amigo. Claro, mas posto, pronto. Eles têm fundo bem fechado. Não desvia... Quer dar o comandante? Não, não, não vamos desviar a conversa sobre o famoso verão e o piropo. O piropo, que hoje é proibido, não se pode... Não se pode chegar a uma mulher e dizer qualquer coisa que és linda como o sol ou és boa como o milho. Por exemplo, dizer é uma mulher, és boa como o milho. Também é um raio de comparação. Parece um. Ô Maria João, mas temos uma mulher. É muito melhor aquela. Pode não ser boa atriz, mas é muito boa atriz. Ô filho, parece um helicóptero. Isso é bom. Isso era muito infantil. Não, mas vou-te contar essa de pode não ser boa atriz, mas é boa atrás. Um dia tive onde era o Ex Libris, na Pilé, era a discoteca, o Ex Libris não, na outra na companhia. Epá, eu acho que isso estava o pessoal todo na discoteca, estava tudo na sala. Boa música! Ah, boa música, como eu também. Boa música! E eu vou ao bar. No bar estava uma rapariga completamente só. A ver uma Imperial. Que é uma coisa que é muita, que se vê muito nos países. Mas em Portugal, alguém vê uma mulher a beber sozinha num bar, fica logo. Claro, não, mas. Claro, hoje não é normal, quer dizer, hoje vês um gajo a beber sozinho num bar é que não é normal, vês uma rapariga a beber, normalíssimo. Ok. E então passo... Desde que não seja no fundão, porque os bares são lá homens. E a rapariga era extremamente atraente, e eu passo para e bate essa boca. Pode ser boa atrás, mas é bom então boa atrás, epá. E eu acho para levar um chapadão, vira-se para trás, agarra-se ao pescoço. Epá, nunca ouvi um piloto tão bonito na minha vida. Lindo! Epá, já ganhaste, já ganhaste. Mas sabes, e hoje estás casado e tens que ver as filhas. Hã? Mas isso aconteceu. Não, a arte, porque é uma coisa das festas de verão. Por exemplo, bailarico. O bailarico é sempre um momento que antigamente se testava ao conhecimento, não precisavas dizer nada. É os rituais de acasalamento antigos, que é, chegavas e dizias à menina, a menina dança, tem para ou descansa. E pronto, depois, quando estavas a dançar, logo lá conseguias inventar duas coisas inteligentes para dizer, desde que não a pisasses durante toda a dança. Lá está a história do André. Era assim. Menina dança. Não, não me chamo Constança. Lá está a tal história do André da Santa Luzia. Combinámos entre todos o resto da saca da periga mais feia, porque a da periga às vezes não queria dançar com a gente. Até não queria dançar com a gente, o resto da saca da periga mais feia, os outros têm que pagar uma bordada. O André chega pé de uma rapariga, pede para dançar. Lá ao pé do Coreto, na Santa Luzia. Quando antigamente os bares eram assim fantásticos. E lá vem então a história. Bêbado mais bêbado do que eu, não me encontro. Eu tenho um capoeira, tenho Mercedes e 5 capoeiras de galinhas. Vindo por aí. Tudo fantástico. E foi assim o engate. Como é que é? Bêbado, não, essa frase é muito boa de engato, grande frase de engato. Bêbado mais bêbado não encontra, tenho um Mercedes e 5 capoeiras de galinhas. O que é certo é que passava um bocado, tivemos que pedir ao Zé do Telhado, tinha lá uma aparelhagem que tínhamos que pagar 25 gestões, atenção, pede-se ao Sr. André para vir à cabine de som, porque os seus amigos estão aqui à sua espera. Eu tinha ido para o melhor com a rapariga, pronto. Muito bom. Bem, morreu a nossa amiga Jane Birkin. Pois é. Quando morreu hoje? Não, morreu a semana passada. Quando este programa for emitido já morreu. Mas isto é bom no programa. E portanto, o primeiro orgasmo gravado musicalmente, acho que era um bom tema para ouvirmos neste programa de Amores de Verão em Agosto. A gente porque era tão bonita. Então vá, mais música. Isto é muita conversa e pouca música. Agosto é música. Aliás, vou ter que cortar porque o Jerónimo assiste a contar histórias que já passaram. Não é outros programas das conversas à Baladiça. Não quero me Agosto. Agosto. O André já lá foi. O que é o agosto para a gente? Para mim, agosto é moscas, um calor insuportável. E visitas indesejáveis. Exato, visitas indesejáveis. Como as moscas. A minha avó dizia que quando uma varjeira está em casa é porque vem lá a visita indesejável. Bilingues por todo o lado. É a altura do ano que eu adoraria estar na Sibéria. Exato. Também deve estar lá a pesquinha. Depois, festas. Festas de verão. Festas de verão. O Jerónimo é um grande especialista em festas de verão. Eu não. Eu? Do lado de lá do profissionalmente. Eu frango. Profissionalmente. Ah, frango sim. Já... Não, também não é isso, já nem é isso. Já nem os frangos te sabem. Isto é especialista, já passaste luz e colusão. Não digas não. Quando foi uma colusão, sim. Ah, Mas achas que vou me dar ao trabalho de ir a uma festa para ir ouvir os restos que estão a tocar? Não seja assim, quer dizer, que sou eu. Não tens a mentira nenhuma. Sou tu. A maior parte dos restos não toca. Estou a fazer karaoke. Desculpa lá. Para mim, a pior coisa nas festas de verão é. Passas uma noite numa festa a pagarem-te copos, gajos que dizem que te conhecem há 30 anos e tu não te lembras quem é que os gajos são. Já aconteceu que eu vou a poucas festas, não é isso? E tu falas e falas e falas. E tu falas, à espera que eles se revelem. Não, que tem uma dicasita que é para tu chegar. Pronto, já sei onde é que ele é. Pois é, o fogo de artifício, aqueles foguetes e bujardas que pegam fogo a isto tudo. Esses três animais. E portanto, eu de agosto, as festas de agosto, eu só quero é que chegue setembro, que é o meu mês preferido na Beira Baixa. E depois dois logo para mim, não. Aqueles modelos fantásticos que vêm de França, que as francesas são charmosas a vestirem-se. E a despirem-se. E a despirem-se também. É que esta rapaziada vai ver aqueles modelos para se vestirem para vir para aqui. Lá estamos de regresso ao tema do ano passado, Jerónimo e os Aveques. Não. Esse grande clássico não, não. De intolerância racial. Não é. Pois, agosto é também o mês do género musical preferido do nosso amigo Jerónimo. É. O Pimba. É o mês do Pimba. Olá nisso, João Leonel Nunes. O que é que vamos ouvir de Pimba hoje? Olha, para variar. Manuel, pá, pronto. Há algum Pimba que não ouvimos nada, os ouvidos que vejam a televisão. Ou vão às festas da sua aldeia. Não, que vejam a televisão. Não, mas eu admiro. Primeiro canal, SIC e TVI. Vamos ver, vocês são homens. TVI, aquilo. Oh, pronto. TVI e SIC é tudo. Mas atenção, os meus amigos. São futebolistas que levaram o ADF das distritais à terceira divisão e também temos que fazer uma divisão dos Pimbas. Há os Pimbas superstar, como o Emanuel, o Tony Carreira, que já é um Pimba superstar ligeiro. E depois há uns que eu respeito muito, que é o Pimba que vai tocar à festa das Martianas, sozinho, com... Vai tocar, não. Não, vai lá animar a festa. Ah, pronto, está bem, mas vai animar. Cobra 250 paus, leva duas bailarinas e as bailarinas dão 5 horas. Não chames nus às bailarinas. Duas regras com as nuas. Bailarina é uma profissão. Pronto, às como é que chamas então? Ok. Aquelas raparigas estão a dançar maiô no palco. Mas chama-lhe aquilo que quiser, eu não chamo nada, aqui não sou bailarina. Mas isto é para desviar a atenção daquilo que eles poderão ladrar. Mas não deixa de ser trabalho, eu respeito, senão quem é que ia tocar? Uma quantidade de festas, pessoal aqui na região, estive a fazer o Rio Regional do Fundão, em agosto, aqui na região há mais de 50 ou 60 festas de fim de semana populares, desde as grandes, não é? Até às Martianas, que tem lá um bailarico animado por... Mas sabes qual é que é a aldeia que o nosso conselho tem mais festas? Em Chabarda. Em Chabarda, por exemplo, tem 6 festas por ano. É a aldeia que tem mais. Mais a concentração dos tratores que fazem lá. Por exemplo, este ano sabes que é a grande estrela das festas aqui só no Conselho do Fundão? Festas da Barroca. Vão trazer os Blessed Mechanism. Não, mas esse... Blessed? Os Blessed Mechanism vão tocar a 14, 15 e 16 de agosto. A questão é que tu estás numa festa. A ideia aqui de uma comissão de festas é sempre trazer, há uns anos era assim, trazer músicos que tragam pessoas das outras aldeias aqui à nossa festa para comerem frangos, beberem cerveja e gastarem cá o dinheiro. É por isso é que trazias um cabeça de cartaz. Hoje em dia as pessoas pá, podes pôr lá um a tocar. A tocar não, no palco. E depois é o dinheiro que se gasta, os municípios que não têm dinheiro para mandar cantar um ceguinho. Chega ao verão, aquilo parece o Odorico Paraguaçu. Por exemplo, aqui em Penamacor vem a Daniela Mercury, que custa mais do que comprar um Mercedes novo híbrido. Mas fazem muito bem, fazem muito bem levar a Daniela Mercury, porque, epá, eu sei que estão a ver alguma coisa. Ninguém se choca se a Daniela Mercury tocar nas festas do Barreiro, é? Mas se vier tocar às festas de Penamacor já fica tudo a achar, vão gastar dinheiro nisto e temos tantos velhinhos, assim. Na verdade tenho a certeza que o concerto da Daniela Mercury vai ter milhares de pessoas de toda a região a... Porque é a Daniela Mercury, mas o Tony Carreira veio fazer um concerto ali em Castelo Branco, que era um concerto de solidariedade para uma instituição qualquer, não sei quantos. Bem, pagava-se bilhete, pagava-se 20 euros ou qualquer coisa assim do género, que de ingresso. Sabes quantas pessoas lá houve? 200 ou 300. Sabes porquê? Porque no fim de semana seguinte estava a tocar em Penamacor, na festa lá de Penamacor, morre. Achas que alguém ia pagar 20 euros para quando... Claro. Isto não é concorrência desleal? Olha, além de ser concorrência desleal, os bispos de Penamacor é que estavam a pagar tudo. Façam como quiserem. E ali não é bombeira? É uma estupidez. Então vá, mais músicas para agosto. Vá, cada um escolhe uma para fechar isto. O que é pimba? É o pimba, ou de agosto, ou de verão, ou de calor, ou nunca. Eu vou escolher uma. Eu vou já escolher uma já. Que é do Vítor Espadinha, foi em setembro que conheci. Que é o meu mês preferido. Não quer cá saber de agosto. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Levavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio, falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez, mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar-te outra vez. Eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me sei, e recordar é viver. Só tu e eu.

sua mulher e filhinho, sem darem conta de nada. E naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Pronto, despedimos com amizade. Ponham proteção solar. Fator 50. Não beba mais de 20 minutos por dia. Usei o telemóvel para... para se fotografarem vocês próprios. Escusam de ir ao procura de gelo, que e muito importante, não bebam vinho tinto depois de comer melancia. E não comam melancia, depois bebi vinho tinto. Solteirona, que bonitona, já quer ser minha patroa. E os meus parentes já estão me criticando, eles estão falando que ela é muito proa. E ela é madura e já tem mais de 30 anos, mas para mim o que interessa é a pessoa. Não interessa se ela seja coroa, panela pega e é que faz comigo. Mete medo, não tem segredos e vive falando à toa. Eu só confio em mulheres com mais de 30, sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. E não interessa se ela seja à toa, panela pele é que faz comida boa. Pois não interessa que ela seja à toa, panela pele é que faz comida boa. Aos 40 anos, nascem os planos do futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser espanhola, africana ou italiana. Não interessa se ela é coroa, panela pele é que faz comida. Seu carinho, viver sozinho, a gente desacressoa. Pois um homem sem uma mulher não vale nada, é como um peixe viver fora da lagoa. Estou resolvido, não voltar para o